sashnye, yo. Hey, see you man the shuva, yo. Sempre vibe, yo. Yo, a inveja é sentimento muito feio. Mete na cabeça que não estou aqui a competir. O torneio não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro. Ser verdadeiro não é imitar o que vês na TV o dia inteiro. Não é por eu ter contrato que és mais real do que eu. Tu não sabes metade do que me aconteceu. Hip hop não é a banda sonora do dia. Se pensas que sei tal não enganas-te de ti. Se pensas para chamar a atenção tens de falar mal de mim. Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim. Hip hop é dá props a quem quer que os mereça. Hip hop ouvir este grande beat e abanar a cabeça. Breakdance, graffiti, DJ, MC, beatbox, streetwear, rimar, MIC. A discoteca a deitar fora, o people com as mãos no ar. O DJ a mixar, a pôr a tropa a dançar, yeah. Hip hop, don't stop. Traz a tua crew, festa aqui, yeah. DJ, beatboy, o beatboy MC. Hip hop, sou eu e és tu. Eu sei que soubesses, nigga. Hip hop, don't stop, yeah. Põe as mãos no bar, sente o beat. Throw your hands up and move your feet, yeah. Não sei se sou eu e és tu. Ayo, hip hop é a gasosa que me faz andar. É o sol lá em cima, a noite é o meu luar. É a razão de estarmos aqui. Hip hop é usar um nome que não estava no BI. Vestir XL, usar chapéus ao contrário. Hip hop é usar palavras que não vem no dicionário. É acordar às tantas para fazer um grande beat. A copiar os passos dança do Beat Street. Dizer o que mais ninguém diz. Não ter dinheiro mas mesmo assim ser feliz. É ouvir um som, ficar tipo em transe. Uma definição que não está bem ao nosso alcance. É passar numa rua, deixar lá um tag. Hip hop é desafiar o MC que se segue. É modo de vida, modo de ser, modo de estar. Hip hop é o que sou e o que sou. Vou continuar, yo. Hip hop, don't stop. Traz a tua cruz. Festa é aqui, yeah. DJ B-Boy, ouvinte ao MC. Hip Hop sou eu e és tu. Pensei que soubesses. Hip Hop, don't stop. Põe as mãos no bar, sente o beat. Sente o throw beat, your hands up, yeah. And move your feet, yeah. Você em si sou eu e és tu. Hip Hop é teres direito de discordar do que quiseres. E não é menos Hip Hop só porque falas de mulheres de certa forma. Estar na política, não aceitar tudo calado. É desenvolver consciência crítica. O som que analisa, critica, contesta. Não esqueças que hip hop também é festa. Ritmo e poesia é o que nos caracteriza. E quem não sabe dançar improvisa. Hip hop, don't stop. Traz a tua crew, a festa é aqui. DJ B-Boy, ouvinte ao MC. Hip hop sou eu e és tu. Hip hop, don't stop. Põe as mãos no bar, sente o beat, yeah. Throw your hands up and move your feet. Você e si sou eu e és tu. Reptura, reptura, reptura, ha. Reptura, reptura, reptura, não está. Reptura, reptura, reptura, ha. Reptura, reptura, reptura, não está. Reptura, reptura, reptura, ha. Reptura, reptura, reptura, não está. Hip to the hip to the hip to the hop. Hip to the hop, hip, hip to the hop. Hip hop, don't stop. Traz a tua crew, festa aqui. DJ B-Boy, ouvinte ao MC. Hip hop, sou eu e és tu.